você? Entra aí, entra aí. E aí, mano, como você conseguiu a parada, viu? Ah, fiz um bus aí, ó, mano. Não tinha muita grana no caixa, tá ligado? Mas aí, eu vendi a PT também pra ganhar um dinheiro, tá ligado? Aí tá limpo, tá limpo. Não interessa como você arrumou, não. Vamos aí. Essa tá boa, mano. Repilantro, eu sei qual é sua história. Eu sei muito bem, vacilão do meu bairro. Conhecido, cê é ninguém. Se julga ladrão, só que na minha não se cresce. Otários como você não duram muito na leste. Eu vivo em São Mateus e meu proceder é forte. Vivo em São Mateus, não pago comédia, Loki. Vivo em São Mateus e sei quais são as regras. Se apronta na área, te arrepentam. Inferno no céu, você sorri e diz que é feliz. O cachimbo para se distrair. Vai embaçar um lock na banca que tá na doideira. Porra, se passa os homens vão nos enquadrar. Vamos espirrar esse lock daqui. Esse pilantra é um grande queima-filme. No júri da rua você é mais um réu. Noia não vale um papel. Ei, Loki, se liga só, apronta vacilão. Para me te derrubar, não preciso de cano. Então vem me roubar, se tem o dom, ninguém vai fazer um pano pra você. Quero ver se sair bem. Saiba que é melhor se ligar e acordar. Pare de viajar. Se não, maluco, que cê deu um bonde, pode sacar. Falei como a PT te arregaçar. Você é um vacilão. Consumido pela pedra, está só armação. Está na noia pura, quero usar. Não tem grana aí dos manos, quer roubar. É, pagando de ladrão, você é mais um Loki. Se sente um homem, por empunhar um revólver. No júri da rua, você é mais um réu. Noia não vale um papel. Porra, voltou a aprontar. Pegou para vender e começou a usar. Cê cavou sua cova, vacilão, aperte o cinto. Traficantes não deixam passar batido. E não venha me pedir, enfim, grana pra emprestar. Você está queimado, rei, pode acreditar. Por roubar, pai de família se queimou. Não adianta mais, o seu prazo se esgotou. Assassinos na sua captura estão assistindo de camarote. Tony Black e Tom, me liguei que invadiram o seu barraco. Desceram dedo sem dó, sem chance. Esse foi mais um conto do gueto, do gueto. Manos fodas não consomem, não consomem e pum. No júri da rua você é mais um réu. Noia não vale um papel.